Porco Arara, Porco Porco e mais barulho. Attack those units. That's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Senhoras e senhores, esse é o Omelete Nights! Palmas para palmas para nós! Eu sou Dani Taranha, com ele também, Érico Borgo. E aí, Érico? Com ele? Ele, Érico Borgo. Eu não estou é? Aqui, é sim, eu também estou aqui. Eu estou aqui na presença ilustre de Marcelo Hessel. Uhul. Eu estou aqui na figura de Marcelo Hessel hoje à noite. Omelete Nights, Nights, Nights, Nights. E também com ele, com o Thiago Romariz. Tudo bom, Ti? Tudo maravilhoso. Sempre um prazer estar na vossa presença. Olha só, que bonitinho da sua parte. Bom, você pode participar pelo nosso e-mail, que é omeletenights@omelete.com.br. Mande dicas, sugestões, faça perguntas. Confissões. Pois é, declare o seu amor para nós, por que não? Exerça a sua curiosidade sobre Dani Taranha. Ah, sobre mim? Lógico, lógico. Você é a carne nova no pedaço. Mas por que eu? Porque você é a carne nova no pedaço. Você está aqui, chegou, ninguém sabe direito quem é e tal. A Dani apresenta o Jovem Pan Morning Show. Pois é. É gente de gabarito nesse momento. Radialista, tem um sex appeal de radialista, né? Tem. Meninos, eu gostaria de saber o porquê um podcast do Omelete. Porque o mundo nunca pode parar, Dani Taranha. E a gente tá fazendo coisas novas, entendeu? E o Omelete agora tá fazendo mais um programa. É, porque é novo pra caralho fazer um podcast, né? Sim, mas o Omelete hoje tem quantos anos? 13 anos. 13 anos, nunca Omelete fizemos. 13 anos, eu tenho 33 anos e estou fazendo o meu primeiro podcast. Olha aí. Aê, e o nome dele é Marcelo Hessel. Eu também nunca participei de podcast nenhum, não faço a menor ideia do que seja isso. Espero que dê tudo certo. Sempre tem a primeira vez, né, gente? Sempre tem a primeira vez. A gente tá aqui com muita humildade fazendo. Tem gente que faz podcast aí há 20 anos, há 15 antes anos. Antes da internet, o cara antes já fazia, da internet, chama o cara... rádio. Pois é. O cara já fazia programa muito de antes. Rádio. Chamava programa de rádio. Então a gente tá aqui na humildade, e aí chegou aqui o podcast. Aí... Olha, mas eu faço... Eu tenho feito programas de rádio, né? É verdade. Faz tempo. Então, na verdade, eu não sou um novo podcaster. E foi assim que você conheceu a gloriosa Dani Taranha. Gloriosa, eu gostei dessa parte. Dani gloriosa. Taranha, sim. A palavra para descrevê-la é gloriosa. O nosso podcast é um pouco diferente daqueles podcasts que você talvez... Por que é diferente, Érico? Eu Fale explico. Para mim por que é Eu diferente. Te explico. É um pouco diferente porque a gente não tem aquele assunto. A gente não tem um negócio engessadinho aqui. É o Omelete Nights. As Exatamente. Coisas que acontecem à noite, ficam à noite. Meu nome à noite é Eric Borges. Tá? Que bom que não é Érica, porque... né? Não, é Eric Borges. À noite Mas é esse. Mas Érico em japonês é coisa de mulher. É, Érico é nome mesmo? De mulher em japonês, sabia? Eu sempre divirto os japoneses de verdade, com o meu nome. Porque eu já chego... Olham pro Érico, assim... Ah, eu já chego chegando, né? Já chego falando, não, meu nome é Érico, é um nome de mulher no seu país. Sim, verdade. Mas eles não tiram sarro, né? Japonês é muito fofo. Omelete. Queria saber de vocês que tipo de filme vocês mostrariam pra uma menina que vocês não querem ficar. Vai, Hessel. 3, 2, 1. Filme que você mostra pra uma menina que você não quer ficar. Filme difícil, assim. Filme... Chapong, filme médio. Filme tailandês. A Pichat Pong é bom, porque tem um monte de viadagem no filme da Pichat Pong, e aí a minha vai ficar achando... ser invertido e tal, ela vai picar o fumo, vai, tipo, vazar no primeiro minuto, assim. Eu tenho um filme bom. Qual? Hacking pra um Sonho. Nossa, é... Hacking pra um Sonho. Pô, puta, não vou pegar essa mina? Hacking pra um Sonho. Esse filme é muito triste, eu tenho em casa esse filme. Eu amo a trilha sonora desse filme. A trilha sonora é foda, mas... Mas ele é muito pesado. Muito pesado, né? Mas se bem que, aí vem uma coisa, tem o Jared Leto nesse filme. Porra, mas o Jared Leto... Né? Tem a podre, Jennifer né? Connelly. Não, tem ele a Jennifer tá podre, Connelly, mas... podre. Tem não, mas o Wayne podre. Todo mundo podre. Mas como é que é mexe com a cabeça da menina ali. Pode ser que o tiro saia pela Ah, para. Você acha que alguém vai ficar excitado com aquele filme? Não, excitado S-S, não, mas daí... S-S. Tem bunda com bunda. Bunda com bunda. Bunda com bunda. Tem o bunda com bunda lá, mas Verdade. Puta merda, né? Não dá pra ficar excitado, cara. Se você fica excitado com o Hacking pra um Sonho, você, querido ouvinte... Você é doente. Você tem alguma perturbação. Mas tudo bem também. Né? Eu acho que eu ia mostrar um filme tipo, com muita DR, assim, pra tipo, já esquece, eu não quero esse cara, ele gosta desse tipo de filme. Mas mulher tipo gosta Closer. De DR, ela ia gamar em você. Closer? É. Thiago Romariz, é pra, a menina ia querer casar com você. Como ela ia querer casar? Caralho, a maior decepção, Thiago, de relacionamento, pelo amor de do Deus. Mundo. Pelo amor de Deus. Closer. Pra mim, o negócio é o seguinte. Eu pergunto de cara. Qual é o seu filme favorito? Você fala Closer. Eu corro, meu amigo. Corre, corro. Corre, porque o eu conheci. Que você puder. Eu conheci duas. Então as coisas mudaram pra mim agora. Duas tretas. Ultimate treta, sabe? Ultimate treta. And so it is. Filme favorito, Closer. Então, cara, você... Se ela não gostar, então isso, é sabe o okay. Que eu tiro de você? Você é treta. Você é coitado treta. Coitado dele! Você é treta, você é Closer. Mas velho, eu não falei que gosto de Closer. Pelo amor de Deus, eu, Thiago, falei que ia mostrar Closer. Não, sabe? Briga com ele! Eu não vou ficar com você. Você não vai ficar comigo? Não. Tá bom, então. Que medo de vocês. Eu acho que já viu que deu certo. Viu que deu certo? E você, Dani? Tenho dois filmes que eu pensei agora. Primeiro, Encaixotando Helena. Puta que pariu. Que é o tipo de filme com que... Com Warlock. Que estraga qualquer clima, Encaixotando Helena. E Centopeia Humana, né? Nossa, é mesmo. Mas você... Centopeia Humana também, você pode... Não, peraí. Se você sentir tesão com Centopeia Humana, se mata, na você... boa. Desculpa. Não dá, Érico. Não sou pelo eu. Pelo amor de Deus. Não sou eu. Pelo amor de Deus. A pessoa que outras pessoas estão ligando non-stop. Pelo amor de Deus. Não sou eu o cara que tem os... Stalkers. Para de me ligar, você psicopata. Não quero nada com você. Para de me ligar. Mas se você sente tesão com Centopeia Humana, desculpa, você tem um grande problema. Eu senti mais tesão no episódio do South Park, que tirava sarro de Centopeia Humana. Oh, o Cartman me deu tesão uma vez. Pelo amor de Deus. Meu uma Deus. Vez. E eu que era o errado em escolher Closer. O Cartman me deu tesão uma vez. No episódio. Como? No é episódio, impossível. No episódio que eles crucificam o Cartman. Ele Nossa, fica lá pronto, peladinho. Ele quer matar em Jesus Cristo agora. Crucificação, minha algema. Depende do Jesus, é mó gato, né? Que isso? Tem vários Jesus gatos. Tem Jesus. William Dafoe. Jesus gatos. William Dafoe ou Jesus Cristo? Jesus gatos. William Dafoe foi Jesus Cristo. E é um puta gato. William Dafoe. Jesus, quando Jesus fica cavalgando os Velociraptors, nossa, é muito foda. Vocês não estão falando isso, sério, vocês não estão falando isso. Você não acha o Willian Dafoe gato? Não. E Jesus Cristo? Também não. Ah, Omelete Nights. E quando a gente fez a maratona do GTA, tava bombando, virou a maior live no Twitch do mundo, e aí uma galera de outros países começou a entrar lá, tipo, o cara falando russo, falando hindi. Sim. Que demais. É, a gente levando a romarização pro mundo, na verdade. Nego xingando em vários idiomas, né? Mas que porra de língua é essa, sabe? Tinha uns caras, uns americanos falando, xingando já. Mas o que é indie? Indie é o onde eles falam na Índia, lá eles falam indie. Não é isso. Eu pensei que era hindu, eles sei lá. Eles falam, hindu é a religião. Eles falam indie? Eles falam inglês, falam lá, indie. Não falam não? Mas aí, na depende, Índia, não. Depende do... Na Índia? Não, eles aprendem no FISC da Índia, né? Não, falar inglês. Uma galera lá, mas pensei que eles não inglês. Eles aprendem a falar inglês falando telemarketing, sabe? Eu liguei outro dia, eu tive um problema, eu tava num hotel. Hello. Eu tava num hotel. Meio arrepio. Exatamente. Aí eu tava, a minha internet não tava funcionando. Não, eu peguei e liguei lá, tipo, consumer, tal, não sei o que. Liguei lá no número, né? E atendeu. Hello, sir. How may I help you? Ah, eles são os mais legais, os indianos. É, igualzinho o sotaque do Apu, assim, né? São os mais legais. Simpsons. Meu sonho é ter um filho indiano. Seu sonho é ter um filho indiano. É verdade, eu vou chamar ele de Khalil. Mas adotado ou... Adotado, tipo, adotado. Eu vou pra Índia um dia, vou comprar. Se você tivesse de verdade, naturalmente, um filho pesca indiano... Pesca no Ganges lá, tem um monte. Não, vai ser muito difícil eu ter um filho natural indiano, eu acho. Arruma um indiano, os indianos são muito sensuais, eles sabem dançar. Eles como dançam ninguém. Pra caralho. Ó, uma vez. Mas aí não vai ser um legítimo, porque vai misturar com a minha, né, a mistura descendência que é, boa, né? Que é austríaca. É, vai... Não vai ser legal, não vai ser indiano, indiano. Mistura que é boa, né? Essa é a mistura do Brasil e a Índia. Índia. Essa é a mistura do Brasil com a Índia. Olha, uma vez eu fui numa balada na Inglaterra. E aí tava com uma amiga minha. E tava lá nós dois e tal, e tava rolando uma música, e falou, não, vamos ali dançar e tal. E tava dançando, daí chegou um indiano, né? E o indiano chegou e começou, né, meio dançar junto, porque ele tava tentando conversar com a gente e tal. Tadinho. Aí eu abri espaço, né? Falei, vai lá, indiano, vai lá. E aí ele começou a dançar, meu, ele vinha assim, por trás dela, e aí ele dançava com o corpo encostado no dela, assim. Aí ele ondulava pra um lado e ele olhava pro rosto dela pela direita. Aí ele ondulava pro outro. Olha, olhava, que charme, outro, gente. Esquerda. Ele ficava fazendo assim, sabe? Parecia uma cobra dançando, uma naja. É hipnótico. Todos, cara, eles dançam como se fosse o John Travolta, assim. Hipnótico. É muito legal. Eu gostaria de saber dançar, mas eu... Nossa, minha dança é muito, muito tosca, meu. Eu danço, pareço um... Eu não sei, você consegue descrever eu dançando? Eu nem consigo. Parece que você tá indo dançar com dor nas costas, assim. É, né? Essa é a impressão que dá. Mas você também tem uma dança meio minimalista, né? Tenho. Na verdade, eu sei uns 3, 4 passos. Assim. Você sabe que eu... Como eu sei alguns passos que eu, assim, eu domino. Você sabe. Você eu sabe, domino. Você criou uns passos, tipo, obviamente você os domina. Tipo o moonwalk. Você faz o moonwalk toda vez. Eu não sei fazer o moonwalk. Até hoje eu não dominei. Uma vez eu tava aqui... Eu tava aqui trabalhando no Omelete e tal. Daí entrou um cara... tinha ido numa festa, né, e tinha visto o Hassel numa festa. Ixi. Ele falou, o cara chegou assim, eu vi o Hassel lá numa festa e tal, né. Aí eu falei, é sério? Ele falou, não, festa bizarra, tava o Willem Dafoe de um lado, o Hassel e a Gal Costa. Aí, caralho, parece... É o Barra Malho, parece início de piada. Tava o Willem Dafoe, Marcelo Hassel e o Barra Malho numa festa. Aí ele falou, é sério, viu? E ele tava fazendo o quê? Ele tava dançando, né? O cara imitou o Hassel, igualzinho. Sério? Caralho, tava lá mesmo, porque ninguém conseguiria imitar o Hassel dançando. E você, Thiago, como é que é a sua dança? Cara, eu acho que eu sou o nerd mais diferente de todos, porque eu adoro dançar. Você se joga? Adoro, ele até não, fala com sotaque, eu adoro dançar. Eu não vou dançar assim, né? Mas eu adoro ir pro samba pra dançar ou ir pro forró, cê, por exemplo. Samba? Sim. Você tem mó cara de pé de demais forró, de pé de isso, sabia? Ele samba, ele faz o passinho. Não, porque... O passinho, de pegar as pessoas, eu acho tão engraçado que, assim, a galera que vem de fora fala assim, pô, brasileiro dança, samba e tal, e às vezes não é assim. Agora, quem tá aqui no Brasil, quando você fala, não, eu sei sambar, a pessoa fala, como assim você sabe sambar? Eu sei sambar. Mas você sabe sambar? Eu sei sambar, eu sambo muito bem. Você samba muito bem? Porra, melhor que muita mulata. Caralho, quando eu sambo, parece que eu tô pisando em brasa, sabe? Mas é o primeiro passo, cara. O primeiro passo é em brasas. Você já tem que ter agilidade, entendeu? Você tem cara de quem? O Thiago, você chega no baile assim, você pega a mina pra dançar, chama pra dançar e dança de verdade. Sim. Nossa, mas você... Num baile? Eu não lembro de ir num baile pra dançar. Num baile, festa. Baile, tipo festa, assim. Normalmente, sim. Puta, é um negócio que eu mais invejo. Mesmo. Aquele de forrozinho que puxa pra cá e puxa pra lá. Sério? Pé de serra, bonito, sim. Eu gosto. Olha o Thiago, assim, que arraso. Sim, era é muito moleque, bom. Sempre andava com um cara que sabia dançar, tipo, pegava todo mundo. Você sabe dançar... 90% já tá andado, cara, caminho andado pra você conseguir pegar a mulher. Pois é, você que tá aí ouvindo a gente, invista então, né, nos seus passos. Faça uma aula. Cara, eu tenho um amigo que ele é o cara mais travado do mundo, até hoje ele é. O cara mais travado, sabe aqueles amigos que você tem que é robótico, grandão, sei, assim, tem peito de pombo e é travadão, assim? Ele é o cara mais travado do mundo, super tímido. Começou a fazer dança, ele fez aula de forró e depois fez aula de gafieira. Continua super travado, mas ele sabe dançar. Ele pegou geral. Nossa! Eu era o cara que mais pegava a mulher, assim. Cara, maior zague, disparado, maior... e super nerd, super introspectivo. Nossa, assim. Olha só, a gente tá chegando aqui numa coisa que pode salvar a vida de muita gente, com na verdade. Com certeza. Pô, tem dança salvar. De salão aí, as pessoas podem aprender. Sim, pô, é um esporte na Austrália, né? É um esporte. Exato. Eles tentaram introduzir nas Olimpíadas. Pô, o maior azar que eu tive é que minha pode tia... pegar uma medalha de ouro, além de pegar mulher, ganhar uma medalha de ouro. A família da minha tia é toda de Fortaleza. Aí eu aprendi a dançar lambada com a minha tia e com olha, os... Peraí, você dança lambada? Eu danço lambada. O problema cara, é que eu te dou R$50 pra você fazer isso agora, juro por Deus. Eu abro a carteira muito e te tempo dou quando 50. Sabe, o resto eu topa coisa por muito menos. Viu? Sério? Omelete Nights. Eu não iria no Villa Country, sei lá, porque não tem nada a ver comigo. É muito hostil. É hostil a Villa balada, Country? Balada hostil, de sertanejo isso? Universitário é hostil. Tipo, a maioria das pessoas vão... pra pegação e, tipo, tá todo mundo na caça, é um entendeu? Negócio violento. Tá todo mundo na guerra. Então, tipo, é um negócio... E outra, falando é em o, tipo, dança... É o Serengeti, assim, é da... É tipo da, a trincheira. Sodoma e Gomorra, né? E outra, quando você tá lá, as pessoas sabem dançar, tipo, num nível muito alto, sacou? Porque lá o pior do Villa Country, assim, é que você tem que dançar igual, né? Todo mundo tem que dançar mas igual. Tem que ser coreografado. É aquela coreografia, né? Segurando o cinto aqui, vai pro lado. Não, é dessas menos, mas, é tipo, chuta. De você pegar a mulher e gira, caralho, volta, eu não vai. Tenho espora, meu. Não, tem chapéu. Quem que usa em São Paulo? Ué, não sei, no Villa Country eu acho que as pessoas vão de espora. Tem não, aquele tá proibida cinco, cara... a espora, não tá? A espora tá proibida? Espora tá proibida, não tá proibida. Quando passaram essa lei da espora proibida? Não, espora tá proibida. Pode no campo? Não. Espora não é aquele negocinho aqui que gira isso? E machuca o cavalo? Porque machuca o cavalo, espora tá proibida. Mas não tá proibido se você cavalo, criar essas coisas. Mas é estilo, entendeu? porque o negócio é o seguinte. Quem eu acho... que pega metrô de espora, Thiago, pelo amor Nossa, de Deus? Deve ter. Por que você vai ter uma espora na sua casa? Olha, hoje eu vou pro trabalho de espora. Vai no Se metrô aqui, ó. Lei pezinho. Na lei seca, você tá usando espora, meu amigo. É, seca, sabe? 7 pontos, espora 7 pontos. É. Não, porque realmente, eu acho que é o seguinte, né? Tipo, a espora tá proibida porque machuca o cavalo. Machuca o cavalo! Tá, a espora tá proibida porque machuca o cavalo. Acontece que no perímetro urbano em São Paulo é proibido ter cavalo. É proibido cavalo. Só a única pessoa que pode ter cavalo é o cara da polícia montada lá, da PM, não sei como é que chama. Esse cara pode ter o cavalo. Então, se você tem espora e você não pode ter o cavalo, entendeu? Você pode ter espora. Se ainda fazem a espora, é isso que eu tô falando. Como a espora tá proibida, ou será que eu inventei isso? Não sei, na minha cabeça tá proibida. Eu preciso olhar a internet. Mande um e-mail, ouvinte. O chicote, pode? Em quatro paredes, pode. Agora, acho que na rua, não sei se rola. Cara, eu já fui à balada sertaneja e já vi cara com bota de espora e com fivela. Com aqueles fivelão, chapéu, tipo, o cara... É a fivela que tem as duas cabeças de cavalo cruzadas, assim. Ou touro, ou sei lá o que que é. Eu já vi cara caráter, assim, completo. Eu fico pensando, o que que esse cara... Tudo bem, ele foi e comprou uma roupa. Não, essa aqui é minha roupa de balada. É o cosplay de vaqueiro. É, tá. É o cosplay. Mas vocês gostam de festa à fantasia? Nerd gosta de festa à fantasia? Porra, eu queria ir mais. Às vezes eu me pego assim e falo, caralho, eu preciso de uma festa à fantasia pra me vestir de tal jeito. Boa. Mas nunca acontece. Ninguém mais me chama pra festa fantasia. Aliás, ouvinte, se você tiver alguma aí... Manda um e-mail pra gente. Manda um e-mail. Convidem-nos. Eu tenho um sonho de fantasia que eu nunca usei. A última fantasia que eu falei, preciso sair numa festa de fantasia, é de Spring Breakers. Eu queria ir de biquíni e aquela touca rosa, sabe? Que é aquela... Aquela máscara de assaltante. Biquíni e touca rosa. Sim. Que bonito. Mas é justo. Cara, você tem Peraí, a Dani ia contar a porra da fantasia dela? Vocês... Não, que eu queria. Eu não quero saber usar. De vocês, eu quero eu saber dela. Numa festa fantasia que eu quero de She-Ra. Gente, meu sonho é me vestir de She-Ra. Você tem cara de She-Ra. Juro por Deus, meu sonho é me vestir de She-Ra. Se eu comprar, eu vou sair na rua de She-Ra. Eu vou trabalhar capa, de She-Ra. Top, né? É um vestidinho, você não fala assim. Você tem cara de She-Ra, você tem cara de feiticeira também. Você podia sair de feiticeira. Podia Mas sair. Aí só pra quem conhece He-Man vai saber identificar. É verdade. Mas é um vestidinho branco, tomara que caia a bota. Bota. A bota, o cabelão loiro, compridão até a cintura. E aquele troço que fica aqui, tipo uma coroazinha, assim. E a capa. Gente, olha que maravilhoso. Bem cara, a feiticeira, eu acho que a feiticeira era mais gostosa que a She-Ra, para pensar. Porque a feiticeira tem um lance meio cougar, né? Na verdade, porque ela tem aquele cabelo a meio platinadão, assim, ela é meio cougar. A feiticeira era mais gata, a Tila era mais gata, até a Maligna era mais gata. A She-Ra, ela tinha uma coisa meio de traveco, assim. Você acha a She-Ra traveco? É, porque ela é muito cabeluda. Ela parece que ela tem um cabelo de traveco, porque ela é muito arrumada. Né? Ah, é uma coisa meio drag. É. Mas toda mulher quer ser meio drag. Sim, mas ela e era alguns muito homens arrumada. Também. Já as outras não. Tipo, a Maligna, por exemplo, pô, ela era muito sensual, entendeu? Porque ela tinha aquele cabelo preto. E um maiozão, né? E era um só maiozão. Um maiozão, a Maligna. É o maiô e bota, né, gente? Que é sucesso. O maiô e bota Sim, é sucesso. Maiô tipo bota Beyoncé. É Beyoncé. Beyoncé no catwalk. É sucesso. Maravilhoso. Oh, mas a feiticeira tem aquela coisa, ela é meio, sabe, mais simples, ela tem aquele corpão e não tá, é o que você falou, ela não tá arrumada, ela tá só com aquela, né, aquele coisa cinza ali, aquela águia na cabeça. Mas aquela águia sempre... ela não tá arrumada, ela tem uma águia na cabeça. A águia que sempre me deixou meio perturbado, de verdade. Assim. A águia te dava uma brochada. É, não era muito fã da águia. Você imagina, você tá lá e tem uma águia te olhando, né? Você é mulher que tá ouvindo isso aqui, se quiser chegar a seduzir o Marcelo Hessa na balada, águia. Tira a águia da cabeça. Tá, vai chegar, pô, vou chegar no Porque não, é uma coisa não. Meio de velha louca, né? Tipo, aquelas velhas que tem um negócio empanado na cabeça, um corvo empanado, assim. Cara, mas olha só. Guaxinim, preso no chapéu. Quem que era ali, de todo o espectro dos mestres do universo, de todo né, aquele escopo fantástico dos mestres do universo, quem era a pessoa mais pirotécnica? Era a feiticeira. A feiticeira. Você chegava no castelo da feiticeira, ela te dava um banho de luz, meu amigo. Banho de luz, aquilo ali é uma metáfora pro orgasmo do He-Man. Com certeza. Sabe? Ele chegava lá... Ah, gente, o He-Man, desculpa, o He-Man é gay, né? É... Assim, não foi, é másculo do He-Man, gente. Mas era o desabrochado sexual dele todo dia, né? Porque ele era aquele franzino, o Adam, que ninguém levava a sério. Quando ele... Se vestia de cor-de-rosa, né? Era uma cor-de-rosa, exato. E aí, quando e ele ganhava um bronzeado, né? Ele quando ele virava um o He-Man, ele virava o Fábio, basicamente, assim. Pois é. Ele ganhava aquele bronzeado, ficava todo peladão, com aquela peito óleo, pra fora, assim. Peito pra fora. Peito pra fora, pois exato. É. Se eu chegasse amanhã aqui bronzeado, vocês iam me reconhecer? Acho lógico. Sem camisa. Bronzeado e sem camisa. Caralho, porra, o Érico, vocês vão falar, puta que pariu, o Érico. Eu ia achar que você tava possuído, sei lá. Tipo, ia ter encarnado alguma coisa. Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Se o Gabagu tivesse virado um urso, né? E aí vinha com ele montado. Na rua, né? Tô tranquilo aqui, ó. Só no passinho do cavalinho aqui, ó. Com espora ou sem espora? Sem espora. Sem espora, porque tá proibido. Que machuca o cavalo. Ou o gato. Ou a montaria. Ou a montaria em geral. Omelete Nights. E-mails. omeletenights@omelete.com.br. Você manda pra gente a sua pergunta, a sua dúvida, a sua curiosidade, a sua conta bancária, enfim, o que você quiser pra gente. Que a nossa assistente... Senha do Tolkien. Não esquece da senha do Tolkien também. Que a nossa assistente de palco vai ler a sua pergunta para nós aqui debatermos o assunto. Vamos lá. Mas tem que lembrar que assistente de palco não tem nome ainda, né? É verdade, você pode escolher o nome, por favor, mande e-mail pra gente com sugestões. O ganhador, o escolhido, vai ganhar um parabéns, né? Não temos kits, vai ganhar não temos um muito nada. Muito obrigado por ter escolhido o nome, essa honra de escolher o nome da nossa grande assistente de palco. Fala o nome, a gente enche a boca pra falar o nome da pessoa aqui. Exato. Então vamos lá, por favor, diga aí a nossa primeira pergunta de hoje. Se você fosse uma cueca ou uma calcinha, quem você gostaria de vestir? Se você fosse uma cueca ou uma calcinha, quem você gostaria de vestir? Tá rindo por quê, Érico? Essa assistente de palco, ela é muito linda. É sensacional. Ela é maravilhosa. Ela é gata, ela tem uma voz. Ela só fala estranho, né? Parece que ela tá falando ao contrário. Parece ela vem disco, de biquíni, né? Ela tá com o corpo bom. Eu sinto que eu tô num filme do David Lynch quando ela entra. Todas as vezes. Ela é muito exuberante. É muito sensual. Tem um corpo maravilhoso. Então vamos lá, Hessel. Quem você gostaria de vestir se você fosse uma cueca ou uma calcinha? Calcinha, eu gostaria de vestir a Nanda Costa. Ah, só que eu ia. Todo mundo agora quer vestir a Nanda Costa, né? Pois é, Nanda Costa é mulher de verdade, porque ela tem um bush lá, a gente discutiu isso brevemente aqui, em off, mas enfim, mulher raspadinha é coisa de cara que não sabe nada do assunto. Muito bom, e você, Thiago? Pô, agora tá difícil, né? Fiquei pensando aqui... Fala Cláudio Hanna, então, se o seu negócio não, é bush também. É, mas é Cláudio Hanna, tipo, ia ser uma calcinha muito grande, sabe? Tipo, ela já tá meio velha e tal. Coitada, despeçada, né, Thiago? Tá despeçada, né? Pô, por favor, ela, né? Ela, vamos que ela usa calcinha? Ela usa vamos respeitar, vamos respeitar. Nossa. Ela fez vamp. Anágua? Caramba, você acabou vamos com vamos respeitar, ela, ela fez vamp, tá? Ela era Nossa. Muito gata no vamp. Ai. Ela era muito gata no vamp. Ah, beleza. Eu pegaria a Cláudio Hanna. Hoje? Sim, claro, pelo conjunto da obra. Por que não? Eu, como se eu fosse muito mais jovem que a Cláudia Hanna. Pois é. Vai, tio. Acho que eu vestiria tipo a Malu Mader. Malu Mader, então. Deve ser mais velha que a Cláudia Hanna. E sim, tem mas mais ela é pelo Malu Mader, que a Cláudia Hanna. Mas ela é Malu Mader, ela não é a Cláudia Hanna, entendeu? Malu Mader é uma mulher de classe. Ela só tal. Fez aquela novela dos anos 60, entendeu? Pra você. Cláudia Hanna fez vamp. Pra você. Velho, ela pega Cláudia um titã, Hanna... querido. Ela pega, ela pega quem? Um titã. Um você... titã. Foda-se que ela pega um titã. É, eu vou ser a calcinha dela, ele não vai fazer nada. Você cresceu com a Malu Mader, assim? Não. Não. Você cresceu com quem? Cresci com meu irmão e os meus amigos. Que infância difícil a sua, né? Que triste a sua não, infância. A Malu Mader, eu acho ela uma mulher de classe, entendeu? Ela deve ter uma pepeca asseada. Asseada. Tá aí uma boa palavra pra você, ouvinte, aprender. E peluda na medida certa. E você, Érico? Se eu fosse uma calcinha, a vice Miss Bumbum Brasil, que é a mais famosa. Andressa Urachi? Andressa Urachi. Você tem coragem de ser a calcinha da Andressa Urachi? Bom, vai viver no chão, né? Não tem muito o que dizer. Se eu vou ser uma calcinha, eu quero ser a maior das calcinhas, tá? Ah, quero ser entendi. Uma puta calcinha. Eu não quero ser uma micro calcinha, sabe? Quero olha, ser uma mas puta eu vou te falar calcinha. Que ela deve usar só micro calcinhas. Foda-se, o tamanho da bunda dela é uma... Puta calcinha. É, uma... é a mesma coisa que falar, eu quero ser a calcinha da Paris Hilton ou da Britney. Calcinha da Paris Hilton? Existe, quem... né? É... Não existe, ninguém que usa. Puta que pariu. Aliás, essa coisa de usar calcinha, né? Puta, que coisa velha. Ah, que demodê, coisa velha, né? Demodê usar calcinha, demodê. Pois é. Demodê, muito demodê. E você, por exemplo, Dani Taranha? Eu tô sem calcinha agora nesse momento. Que bom, né, Hessel? E você, olha, Dani Taranha? Quem. Olha só, se eu fosse uma calcinha, eu queria ser a calcinha da Nanda Costa, junto com meu amigo Hessel. Porque ia ser fofinho. Ela tem. É, ia ser fofinho, ia ser confortável. Tem lá um estofado, vamos assim dizer. Que é bem, né? Aparado, diga-se também. É, é um sim. Estofadinho, eu acho que eu ia repousar muito bem ali. E se eu fosse uma cueca, claro que eu queria ser a cueca do Michael Fassbender para sentir o peso. Achei que você ia falar do Jared Leto. Não, esse aí eu tenho dúvidas se ele usa cueca ou calcinha, sabia? Eu acho que ele usa, eu acho que ele usa short de lycra. Na verdade, ele deve usar aquelas, os tong, né? Ele tem cara de quem usa tong. Tenho um pouco de dúvida do Jared. Eu acho ele maravilhoso, mas eu tenho um pouco de dúvida. Omelete Nights. Bom, continuamos aqui nos e-mails, o omeletenights@omelete.com.br. Agora os e-mails mais encorpados, vamos assim dizer. Aqueles que vêm pedindo uma ajuda, um help, um socorro dos nossos ouvintes. Você pode mandar o seu aqui pra gente. Como fez o Eduardo Menotti de Souza. Olha, é pra ajudar ele, viu? Gosto de uma menina e, pra tentar ficar com ela, comecei a me aproximar e tentar virar amigo. O problema é que sou muito tímido e não consigo me declarar. Pra piorar a situação, nós ficamos muito amigos. O que eu faço? Friendzone! Primeiro, Eduardo, que eu acho que você já se lascou, porque se você quer pegar alguém, você não pode ficar muito amigo dessa pessoa. Porque a mulher, ela não faz diferença, entendeu? Mulher, quando o cara vira muito amigo, a mulher já não vê do outro lado. Então ele se ferrou. A única coisa que anula friendzone, isso é... parece meio RPG falando assim, mas o que anula friendzone tem um nome. Cachaça. Cachaça. Cachaça anula friendzone? Dani Taranha. O quê? Cachaça anula friendzone? Depende. Mas sabe o que eu vou te depende falar? Depende da tipo, cachaça? Dependendo do amigo, tipo, se a mina realmente tem algum desejo ou pode ter algum desejo, na hora que ela... A cachaça vai, tipo, aflorar o desejo da mina, sabe? Tiago negócio... Romariz, Romariz, Tiago, esse Thiago negócio Romariz. De, tipo, mulher não olha nunca pra isso. Tá, isso pode até acontecer, mas, velho, na primeira cachaça, se ela der um mole, é porque tem alguma coisa ali dentro. Não, ela entendeu? Pode até dar um mole, mas o que é mais difícil quando vira amigo é o que você não pode perder. Porque, assim, Eduardo, sabe, se você... Sabe, o friendzone tem uma vantagem, assim, que, tipo, se a mina, se ela tiver se sentindo hostilizado, se ela não tiver vontade com outras coisas, ela vai recorrer a você como um porto seguro, entendeu? Se vocês estiverem muito bebaços, assim, ela vai, putz, vocês vão dançar juntos, vai ser uma festa, ou, sabe, é o ombro amigo. O ombro amigo, assim, é quase beijo, cara. Ombro amigo, assim, ombro amigo é quase minutos. Beijo. São 5 centímetros. Nem é sempre, Hessel. Cara, você vira a cabeça assim, ó, já foi. Entendeu? Nem sempre. Mas aí corre o risco da menina até pegar o cara, mas depois ela se arrepender. Ai, porque é meu amigo. Não, mas não aí você bebeu, entendeu? Tipo, bebida nula. É como se Vegas. Não sei, eu acho melhor assim. Se você tá afim de alguém e você acaba ficando amigo da pessoa, você não pode perder o quê? O frescor da sacanagem. Isso você não pode perder. Se você perder o frescor da sacanagem... Isso é muito o nome de porno chanchada. É. Frescor da sacanagem. Se você perder o frescor da sacanagem... Com Leal Maia. No Leal Maia. Você fica amigo. E se você fica amigo sem o frescor da sacanagem, é só amigo, Hessel. E aí não tem mais graça. Tá, mas e aí? O que ele tem que fazer, esse cara, agora? Bom, ele já virou amigo dela. Ele tem que tentar puxar alguma coisa ali pra tentar ver se existe cuidado o frescor com que você vai da puxar. Sacanagem, entendeu? Vai pra um assunto mais picante, pra ver se ela entra na onda. Se ela embarcar na onda da brincadeira... Pergunta pra ela se ela já viu a Playboy da Nanda Costa. Se ela embarcar na brincadeira, pode ser que tenha algum lance aí. Se ela não embarcar... É o lance, né? Pode ser constrangedor pros dois. É tipo, você periga acabar com a amizade se você... Interpreta Hessel, mal. Que menina que você é. Ah, é perigo acabar com a amizade. Eu tô tentando ajudar. Eu tô com medo de perder meu amigo. Não vai acabar com a amizade, pariu, porque Hessel. Se por acaso não der em nada esse tipo de assunto, foi só dois amigos conversando de sacanagem, entendeu? Tá, então vamos pra prática. Leva ela pro bar, entendeu? Cada um vai ficar tomando shot de cachaça e bebendo até o fim da noite. Aí, se acontecer alguma coisa boa até o final da noite, beleza, você investe e vê como é que foi. Se não, velho, desiste, parte pra outra, ponto. Denise Camargo Dias. Meu namorado é viciado em videogame e eu me sinto deixada de lado. Oh. Quero chamar a atenção dele, mas não quero ser chata, porque tenho medo de perdê-lo. Me ajudem, vocês que são nerds, por favor, como resolver isso? Eu achei foda. Olha, sim. Sim o quê? O resto falou sim, um negócio... Sim o quê? Se você fizer, se a mina fizer um striptease ou chegar com uma roupa sensual, provocante, tipo, chegar no ambiente, o cara tá jogando videogame e a mina chega vestida com... corpete, os corsetes, sei lá o nome dessa porra. Tá, tudo bem. Tipo, já aconteceu comigo. Tava jogando videogame, daí, bum, pintou do lado um corsete. E aí você olha e fala, caralho, se eu parar meu jogo agora, se eu não parar meu jogo agora, desculpe, o que eu sou, entendeu? Eu não sou um homem. Agora, era uma pergunta importante. Era jogo com autosave? Então, esse é o problema. Você tem que pegar... Mas qualquer jogo, você aperta o start, o seu videogame vai aguentar. Porque... Mesmo porque são 3, 4 minutinhos, né? Seu videogame vai aguentar, não é o PS2. Você lembra que a gente tinha o PS2 que tinha um ventilador? Tinha um ventilador. Ah, esquentava pra caralho aquela porra. Pô, esquentava pra caralho, ele podia derreter, mas não... Pode, cara, você não pode, porque existe uma linha que não pode ser cruzada, que é essa aí, tipo, você tá jogando videogame, e apareceu a fêmea, você vai lá e resolve, não fica jogando videogame, não fala, ah, espera aí, deixa eu chegar num save point. 5 minutos, é. Espera, oh, amor, 2 minutos que eu preciso chegar aqui no autosave? Não, não. Não me lance. Gente, vamos falar de filme de terror? Filmes de terror que dão medo e filmes de terror que fazem rir. Vai, Rezo. Já vi a sua cara, seu olhinho brilhando. Ah, a gente vai num filme de terror, assim, ou Invocação do Mal, que teve pré-estreia do Omelete. Que, pô, filme legal e tal, dá uns sustos. Mas, putz, todas as cenas que as pessoas passam um cagaço, assim, que é aquela coisa, aparece o vulto, aí o gato pula da janela, não sei o quê. A minha primeira reação é... Claro, tipo, eu tomo um susto como todo mundo, mas não grito nem nada. Mas dá vontade de dar risada, porque é muito artificial, assim. Clichê. É, mas é clichê e artificial e, sabe, é mais cômico do que qualquer coisa, porque você sabe que o cara tá se esforçando pra fazer, pra dar medo num negócio que é totalmente, tipo, não, previsível. Não, previsível. Assim. O que te dá medo hoje em dia? A cena de filme de terror que mais me dá medo, que, puta, me arrepia de lembrar, é a cena do Exorcista quando a menina vai fazer o exame naquela caixa, assim, que faz dar uns estalos na hora que ela vai no médico, antes dela, antes do Exorcista. Na hora que ela vai no médico e fica aquela, um eletrorradiograma, sei lá que máquina que ela é. Ela vai fazer exame lá. Na hora que ela vai fazer o exame, que, meu, que parece uma catacumba, assim, que fica aquele estalo, é o negócio mais pavoroso que existe, assim. É, tipo, só de lembrar, nossa, já me... Ele tá com cara de assustado. Ele tá com cara, ele ficou... Cara, pra mim é a cena mais foda, assim. Eu acho também, tipo, quando eu falo, vamos falar de filme de terror pra mim, eu sempre falo Exorcista, mas não é por causa das cenas de possessão, tipo... Não são as últimas cenas. As últimas cenas são aterrorizantes e tal, mas as piores cenas do filme, pra mim, são... É o começo da possessão. É aquela parte do exame. Sim, é tipo, é inexplicável. E quando ela começa a falar grosso, ou quando ela começa a agir errado, porque aquilo fica muito subjetivo, sabe? Você não entende direito e fica com muito, muito medo. Uma coisa em filme de terror que eu acho sensacional é quando você usa... Do enredo, sabe? E não usa efeito especial, entendeu? Não efeito especial, mas não usa computação gráfica, entendeu? Porque hoje usam muito, né? Tipo, você vê aquele filme do Guilherme Del Toro lá, o Mama. Sabe, a computação gráfica, o filme inteiro, você sabe que aquilo não é real. Não transmite medo. Quanto mais real, quanto mais próximo pior, do real, pior, né? Eu também acho isso. Pra mim também é o Exorcista. Eu vi uma única vez pra nunca mais na minha vida. Tenho pavor da Linda Blair até hoje. Não vejo mais, de jeito nenhum. Tem duas coisas, né? Tem um filme de terror de quando você é moleque, você assiste, e é um daqueles primeiros filmes de terror, sabe? Você nunca tinha visto um filme de terror. Meu primeiro filme de terror foi A Volta dos Mortos-Vivos. A Volta. Nossa! Uhum. Aquele trash, não foi do Romero nem nada, foi aquele trash que tem tem aquela putinha, que tem a punk putinha, sabe? Que tem aquele cachorro cortado no meio e tal. Fiquei passado, fiquei dias com cagaço daquele filme. E fui ver na casa da vizinha. E aí, porra... Casa da vizinha? Fui ver na casa da vizinha, porque a vizinha tinha, e foi toda a molecada. Toda a molecada foi na casa da vizinha, a gente assistiu, e depois todo mundo com um cagaço fulminante de voltar pra casa. Porque, porra, eu vou saber. Olha, pra mim, o filme de terror, o momento do filme de terror que eu falei, caralho, eu tô com medo, foi O Iluminado. Quando o moleque entra no quarto e a velha, sabe? Sim, a velha levanta e vai abraçar o moleque. Puta merda. Sabe? Porque as coisas que eu tenho medo não são os sustos. Susto, velho. Susto é muito fácil. Susto é fácil. Susto é muito fácil. Você deixa a câmera lá. Caralho, susto. Susto você toma no meme na internet. O cara que manda assim, olha, veja, encontre qual é o... Onde está o ursinho nessa foto? Você fica olhando a foto e depois... Daí você, caralho, velho, que susto. Seu, aí susto. Passou, né? Passou, você fica puto, fala, toma no cu essa merda desse vídeo que me mandaram. Aí você fica puto, mas o susto de verdade pra mim é quando você mostra uma coisa e mostra ela vindo e mostra ela, e não tira a câmera dela e você continua assustado e ela continua vindo na sua direção. E é o problema do Iluminado, que é, pô, tá a velha vindo, sim, caralho, a velha vindo é foda, eu tenho medo de velha até hoje. E outra coisa... É, os filmes japoneses, cara. filme japonês também vai tomar no cu, sabe? Quando mostra o moleque embaixo. Eu tenho um problema gigante com, olha, com gente embaixo das coisas. Tá embaixo do... Você entra na cozinha e tem uma menina embaixo da mesa. Cara, eu me borro. Porque você fica olhando lá e fala assim, caralho, tem uma menina embaixo. E você fica olhando e ela tá lá embaixo, e ela continua lá embaixo. E ela fica lá, não vai sair. E ela fica, ela não vai sair, ela tá lá. Ela está lá. Tipo, todos os seus medos. Pra mim isso significa o seguinte, todos os seus medos, a vida inteira, são reais, e eles estão ali, eles estão olhando pra você. Você se fudeu, meu amigo. E vai ter uma hora que eles vão tomar conta e você não vai conseguir fazer mais nada. Eu lembro de um filme japonês que eu não assisti, mas me falaram que o cara passa o filme inteiro, o cara ou a mina, passa o filme inteiro com uma dor no, nas costas. É a legume. E aí chega no final, tem uma pessoa sentada nas costas dele. É a famosa, o nome dela era Megumi, e a gente chama ela de legume aqui no Omelete. O cara vai tomar o lamen lá, não consegue tomar a sopa, porque tem a legume. Tem a legume. E por que a legume fica? Mas que... Porque é tipo um encosto, entendeu? Tipo, você vai ficar sentada, fica atrás dele. Essa é a ideia ficar do encosto. Essa é a ideia do encosto. Você vai de na cacunda. Preguiçosa na cacunda. Essa fantasma. Ela corre. Parasita. Mas é que você sente aquele peso, né? Você não tem, nunca teve encosto? Já, olha, tem vários. Posso passar uma lista aqui, ó. Tem um que me liga, né? Todo sábado, inclusive. Pô, parece que tá com peso nas costas mesmo. Você tá com dor nas costas, mas é tipo, isso é... É o fantasma cavalinho. Tem toda uma literatura de espiritismo fantasma sobre isso. Fantasma cavalinho. Tem uma literatura de espiritismo sobre isso. Que, tipo, tem será que a Lacraia virou um fantasma cavalinho? Lacraia. Por que você foi lembrar da Lacraia? Porque falou cavalinho e aguinha popotóide. Ai, coisa, caralho, né? Thiago. Nossa, é tudo que a gente precisa, de um encosto travesti. Na sua cacunda, né? Você pode, pra lá, no isso pode render um filme, um fantasma pode render filho na sua cacundinha. Isso pode render um filme. Filho. Com uma dor aqui na bunda, não sei o que que é. Não fiz nada, o que tá acontecendo? É a Lacraia. O encosto engata. Vai, Lacraia, vai, Lacraia, vai. É o encosto engatado, é o engate. É o encosto travesti. É o, deixa do seu encosto vira um engate. Depois ficou. De 9 meses você vê o resultado. É. Mais ou menos isso. Ah, Omelete Nights. Considerações finais, porque está acabando esse Omelete Nights de hoje. Este primeiro Omelete Nights. É, foi uma satisfação, finais. Foi uma alegria. A gente foi um falou prazer. Bastante de sexo aqui, eu não sei o quanto que a gente vai, falou, vai ficar na edição final, né? Mas é isso. Putaria, né? Essas são as suas palavras finais do Hessio. Essas são suas considerações. O sexo move o mundo. O sexo move o mundo. Obrigada, Marcelo Hessio. Tiago Romariz. Muito bom, é muito bom, muito bom. Muita felicidade. E daqui a pouco estamos aí de novo falando de mais... É isso aí, estamos na operação aí na cachaça. É, na cachaça, exatamente. É, eu vou tentar racionalizar o porquê da gente faz... Por que que a gente faz isso? Pois é, a gente fica aí, sabe, só administrando a nerdice o dia inteiro, né? Aí, pô, você quer ter um papo, fala, puta que pariu, né? Pois é, vamos, papo de homem, né? Vamos ter um papo de homem com a Dani Taranha. Que é praticamente um homem, né, gente? É. Praticamente você, um homem. Você, você é um irmão pra mim, Dani. Nossa, obrigada. Vou levar essa frase pra vida. Tá certo? Tá certo. Mas esperamos que vocês tenham gostado do nosso primeiro Omelete Nights. Né? Nights. Foi feito com muito amor, muito carinho. Tá todo mundo pelado aqui. Sim. E a gente se vê na semana que vem, em né? Óleo. Semana que vem? Semana que vem tem mais. Maravilha. Então, olha, um beijo pra você, um abraço pelado pra você. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.